autorizada até através do 05, Azul 87 não é. Leão no 43, mantém a sua Juliette. Mantenha a sua Juliette, Leão no 43. Taxa, Sané 6201, 31, 3h30, Guarulhos. Azul 2718, táxi até através do portão meia dúzia. Sané 6201, direita via Índia, ponto de esfera, torre 118, decimal 95, ajuste na 03, um bom voo. 2h15, obrigado, 6201. Chanel 6143, a voz da nave da companhia, ingresso Juliette, ponte 4. Ok, a voz passa na início da companhia, ingresso Juliette, posição 4, Chanel 6143. Salvador Azul 9232, já finalizou o teste dos motores aqui, estamos mantendo a posição. Kitchen pronto para o pushback e o táxi, informa que já recebi a DLA para a JIS 953. Suficiente, Azul 9232. Qual o Salvador, boa, 3. 290, então 3290, boa tarde, Alfa Juliette, Alfa Juliette da Juliette. Alfa vai manter a Juliette, 3290. Azul 2798, observando a aeronave da Chanel, parqueando no 04, prossegue, pátio Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 013, bom voo. Após o Adianca, pátio Índia, ponto de espera, torre 118, 26, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260288, obrigado, boa tarde. Dando 400, informa que está aqui na posição 4, não. A indicação ali do painel está em vermelho, ainda não aparece com o seu operador. Ok, será coordenado. Obrigado. 3369, decolado às 4h30, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 8. 208, controle Salvador, 3369, boa. 1-0, pronto, da 1-0, chame 62, 1-0. Chanel 6201, autorizado alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-1-0, grau 0, 5 nós. Ajuste de altímetro 1-0 no 3. Alinha e decola, Chanel 6201. Salvador, Azul 2718, não considera que tem um zero. Azul 2718, boa tarde, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 2718. Decolado 249, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 8. 308, boa tarde. Comodoro, Chané 6201. 6201, Turbo 360, saída da El, transição Irume. Contato radar, na decolagem. Israel Irume, 6201. 3369, foi direto à posição Elefa. Direto a Elefa, tá, 3309. Chané 6201, foi posição Leda. Leda na proa, 6201. Utilizado no atraso foi informado, tá certo. Mas 110 graus, 041. Usado em colagem da 10 do 79. Desça para 2510. Autorizado a final R-Nave, reporte estabilizado. 2798, decolada 5-1, chame controle, salvador na frequência no 208. 208, 2798, obrigado. 297, boa tarde, autorizado Guarulhos, nível 320. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. E upper do 10, atenção Baté. Transponder 5552, controle 120, decima 8. Aru. 350, Puka, transição Aru, 279. 552, transponder, 208, controle, 3897. Planejamento correto, sempre pronto para o puxo de acionamento, 3897. Chamada na posição, 3897. O azul 2718 poderia voar por onde era Aracaju? Coordenação mantém ainda a saída Puka devido ao tráfego paraquedístico na praia do Forte. A gente mantém o perfil 2719. É 3369, chame o centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260-288, boa noite da 3369. Azul 27 no 8, centro Recife, instruiu que mantivesse a proa de jame, chamo devido ao tráfego intercida para Aracaju. Quente, mas apareceu 27 no 8. Também 6201 no time centro Recife. 125 decimal 1 no alterne 128 decimal 35. Recife 1283-6201. Boa tarde. São 3294, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, São 3294, comprado. Controle Salvador, o Juliette de Papá vai efetuar o lançamento no 085 e após o lançamento chamará para a gente. Não há tráfego conhecido a informar Juliette Uniforme Papá, lançamento a critério. Gente, chamará a condição para a Azul 27 no 8, chame o centro Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 265-2545, azul 2718. Obrigado, bom trabalho. E Salvador, posso assistir 3294? 3294, aquilo está autorizado para o pouso sistema 0. Vento 120 graus 049. Autorizado para o pouso no 0, vento 3294. 94 só para cima, o ajuste no 0 no 3. 1-0-3, Salvador Juliette Unifal, papai está pronto para iniciar a descida. Juliette Uniforme Papá, descida é 4 mil pés, abaixo a critério. Gente. Juliette, Hotel Romeu, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro, 1-0 no 3, autorizado. O procedimento é RNAV para a pista 1-0, reporte se estabilizado na final de mês. Tá, 3297, feedback, estacionamento, posição 5. Controle Salvador, o Júlio aqui no espaço. Passou 4. Gente, não atrasa o informado, Juliette, porta abaixo. Poderia confirmar para o protocolo 3629? 3629, da Elo, Lua, da Móxila, aguarda cópia. Sente na sua escuta. Solo 3289, está se liberando, boa tarde. Tá, 3289, está com o civil alfa, chamei a sua Juliette. Confirme. Confirmar também, por favor, senhorita. 3894, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3894. Tá 3629, cópia. Prossiga. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola na pista 160, curva à direita, subida da El, Leda Mótila. E Alfa no 110, tubagem, opusou 16, conforme. Transfondo 5542, controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo Congonhas, 360, 10, curva direita da El Leda Motiva. Upzulu 10, Pubave, Upzulu no meio. Controle 129, decima 8, transponder 5542, está 3629. Correto, sempre pronto para o pushback acionamento. É, chama não. Observe a aeronave da companhia, ingresso Juliette, ponte meia dúzia. Juliette, com meia dúzia, obrigado. Eu vou no 645. Vou 1645. Boa noite, cópia Vitória. Afirmo. Vitória 360. Decola da pista 10, curva à direita, subida da El, Leda, Porto Seguro, via Pernambuco 44. Transponder 5565, controle 130, decimal 8. Autorizado de bala 360, decolou da pista 10, curva de direita, estudo da ELA, da El Leda, Porto Seguro. Transponder 5565, controle 120, decimal 8. Voo 1645. Voo 1645, corrigimento correto, sempre pronto para o pushback acionamento. Chamarei para o pushback acionamento, voo 1645. 966, identifique, foi direto Serra Litro 368, lista para 4000, 10 ajuste no 0 no 3. Afirmativo, agente para o 368, para 4000, 10 no 1966. para cá, para logo para lá. Xaner 6259, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10, curva à direita. Subida da El, Leda Motiva. Via Alterzulu 10, Taubaté. Transponder 5560, controle 120, decimal 8. Pode confirmar o telefone? 5560. Autorizou 360 Guarulhos, Alterzulu 10, Taubaté, decola da 10. E a 259 correto, sempre pronto para pushback acionamento. Táxi 3897. Com POP 230, 3 horas e 45, Galeão. Confirmando a autonomia 240? Confirme. Autonomia 240? A autonomia de 3 horas e 45, alternando ao Galeão, POP 230. Táxi, via Pátio Índia, consulta espera torre 118, decimal 95, o ajuste no 03, um bom voo. Pátio Índia, 295, espera da 10, 10, 13, 3297, obrigado. Hotel Romeu, chame torre 1-2, decimal 95. 295, grato. Oi, Salvador, passando para o Brasileiro Hotel Romeu. Passando 366, estabilizado. No 372, cancelado e pousando 17. Papapá, Juliette Hotel Romeu, solicita pousão no 7? Afirmo. Gente, o papapá, Juliette Hotel Romeu, reporte para cancelamento das regras. Confirme após o pouso sempre a Copate. Com a Garabata, cancela da presença, autorizado prova da base pela direita. Ciente, o papapá Juliette Hotel Romeu, plano instrumento cancelado agora aos 2009. Curve à esquerda, com base pela direita da 17, aguardando autorização para pouso. Tráfego ainda não avistado. 3. Prepara a subida Momo, código Frotti, aguarde cópia. Autorizado a Daniela, decolapso no zero, vento 100 grau, 042. Autorizado a Daniela, decolapso no zero, tá 9232, autorizado o chimitaxi. Autorizado o chimitaxi, 9232. Salvador, é o gol no 645 para o feedback sanamento, a posição 02. Ponte 2, aguarde, gol no 645, é o número 2 do setor. Bom, aguardando o gol no 645. Siga ali, vou falar mais. notificação do helicóptero de Alnei para o LC, Romeu 444, TAB único, no código 0122. Seu Romeu, autorizado para o uso pistola 7, a vento 110 graus 059. Bravo, Romeu. Não consigo olhar para o mais. Autorizado para seguir para o LC. Autorizado, 107, reportado, na hora, na Salvador, boa noite, da 3897, na Tael. 3897, Tubo 320, Santa Tael, transmissão Motiva. 320, Tael, Motiva, 3897. Salvador, muito boa tarde, 9, Tabu, 9422, zona 90, para 1-0, para Mação, Quebec. 9422, identifique, boa tarde, desça para 4000 pés, voe para o Serra Vitor 368. 368, 4000 pés, ajuste no 0 no 3. Voo 1966, voe para o Serra Vitor 366, desça para 2500 pés. Está autorizado o procedimento da aeronave. Reporte estabilizado na final do voo. Ok, voo 366, desce para 2500, reporte estabilizado, voo 966. Papapá, Juliette, até o Romeu. Lúcio, Alonso, no 2, autorizado 180. Olha a contação na frequência linda. Beleza na proa, 3629 da TAM, puxa acionamento no portão 1. 3629.1 é o número 3 no setor. 506, boa tarde. Número 2, copy. Afirma, cena guarda cópia, só terminando de completar a coordenação do seu plano de voo. Confirmando o POCOM. Voo 2184. 2184, já tenho seu plano no meu sistema, apenas confirmando alguns dados com o centro. Tá ok. Pode ser o seu push back aguardando então, pode ser? Confirma o seu portão. 7. Eu informo que tem mais duas aeronaves na sua frente que solicitaram um pushback. Para autorizar seu pushback, eu terá preferido nessas aeronaves. Tá ok, então, vamos aguardar. Copia. Para o táxi azul 9232, está com 108 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, apenas vitória. Táxi à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 013, bom voo. Azul está sem fator, hein? No 095 agora, obrigado, boa tarde. 9232. Voo 9645, após a aeronave da Azul, está autorizado o início do pushback na ponte 2 e chame táxi. Ok, após a aeronave da Azul, vai iniciar, chama ali para o táxi, voo 9645. Voo 2184, copia? 2184, prossiga. Para Fortaleza, no nível 370, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, Cogibo, Froti, via Upper Zulu 19, conforme a rota do plano. Transponder 5576, controle 1-10-8. Autorizou Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, decolada 10, curva à esquerda, subida Momo, Cogibo, após Froti. 5576, responder 208, controle de Salvador, voo 2. Fechamento correto, chame então para o pushback acionamento. Chamarei, está pronto, vou no 10. Gente, para não corrigir, aguarde para a autorização de pushback acionamento. Aguardando. Sete, me informe, papá, prossiga. O tráfego vai informar até 4 mil pés, autorizado, subida para o 105. Sobe 422, desça para 2510, ajuste no 0 no 3. Autorizado, serra vida 366, reposta estabilizado na final do aeronave. 2510, serra vida 3897, chame o centro, Recife 125, decimal 1, alterne 128, decimal 3. 251, 203, Recife, está 3897, boa tarde. 2835 é a secundária, boa tarde. 35, boa tarde, obrigado. 0, 20, 20, 20 graus, 05 nós, ajuste de altura 0093, boa tarde. Muito boa tarde, livre pouso na pista 10 para o voo 1966. Torre Salvador, boa tarde, é o azul 9232, está na ponta de espera do 10 próximo. Mantenha o ponto de espera, boa tarde, o azul 9232. Vai manter o ponto de espera 9232. Tram 3283. Para Brasília, prepara Arboruno Elefa, corre de cópia, por gentileza. Aguardando, 3283. 3823, cópia. Prossiga. Brasília, 360. Decola da 10, curva à direita, subida Arboruno, Elefa, via upper do 17. Transponder 5570, controle 120, decimal 8. Visou Brasília, conforme 360. Decola da 10, foi perfil da Arboruno, Elefa. Interceptor 2017, chamando 208 e 5570, transponder 283. Então, 3823, atendimento correto, estou entrando para o pushback acionamento. Vou chamar. Falou, Salvador, eu vou no 645 para o táxi. Nosso POB de 544. Autonomia de 3:25, até o Galeão. Confirmando a autonomia, 3:15. 3:25. Direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 3, bom voo. É, direita na Índia, ponto espera, torre 0, 513, obrigado. Da 3629, após a aeronave da Gol, livrar a retaguarda, autorizado o início do pushback, chame táxi. Após a passagem do Gol, livre e chamar após o táxi, 3629 da TAM. Gol 2184, na ponte 7, está autorizado o início do pushback, chame táxi. Na ponte 7, autorizado, chamarei táxi, Gol 2184. Solo Salvador, Gol 1966, livrou. Gol 1966, boa noite. Alfa, te mantém antes da Juliette. Alfa, vai manter antes da Juliette. 0 grau, 7 nós, ajuste no 093. Livro de colagem, ajuste no 9232. 22. Sobe 422, chame torre 118, decimal 9. 2395, até amanhã, nada. Salvador, Salvador, conforme o briefing, decola da 10, curva à esquerda, perfil da subida Momo, Cogibo, direto radial 340. Controle 120, decimal 8, transponder 2640. Autorizado alinhar e manter pistão 0. Autorizado ingressar e manter a pistão 0, não quer fazer. Gente, estou na minha de 11 horas, confirma o Fernando? Limpo 06, ciente, reparte para o acionamento. Tem manobras, ok? Tráfego a 3 milhas do marcador. Uno 966, apenas informo, o caminhão do bombeiro irá cruzar a taxiway alfa para interceptar bombeiros. Negativo, no visual. Continue a aproximação, aguarde pista ali. Aguardar, 9422, bom. 9232, decola 226, chame controle, frequência 120, décimo 8. 1208, boa. Controle Voo Azul 9232, está na Dael, passa 2.200. Azul 9232, suba ao nível 340, da Dael, transição Porto Seguro. Dael Leira, Porto Seguro, subindo 340, Azul 9232. Passe. 9422, aguarde, pista livre. Fazendo, agora 9422. Número 2, 4, 3, 3, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Dois, pouso autorizado, 120 graus, 7 nós, ajuste no 0, no 3. Livre pouso 1-0, voo 9422. P45, decola 228, chame em controle, 120, 18, boa viagem. 208, obrigado. Voo 645. Salvador, muito boa tarde, Gol no 645, perfil da El Leda. Gol no 645, boa tarde, subo ao nível 360, Leda da El, transição módica. Da El. Para o SAC, 180 a bordo, 3 horas e 20, Galeão. SAC, sua direita, via Inter, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 13, um bom voo. Direita Índia 2895, 3629 da TAM, uma boa noite. Voo 1966, a fazer a nave da companhia, ingressa Juliette, ponto 03. Sim, Adilson, fazer a nave da companhia cruzar aí, ingressa Juliette, ponto 3, 1966. Comodoro, boa tarde, igual a 9942, lembrou? Boa tarde, 9422. Boa tarde, 9422, boa tarde, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, boa 3629, autorizado a alinhar e decolar, 1-0, 1-2-0 graus, 7-9. E decola 1-0, 3629. B422, Juliette, ponto 07. 7-07, vou na parte 22. Oceaner 6259, a fazer a nave da Gol parqueada 03, autorizado o início do pushback, chame táxi. O 21184 autorizado a alinhar e manter o chão zero. Salvador, Boatan 3629, passando 2000. 2, chame controle, frequência 120, décima 8. Tássago, curva à esquerda, proa 170. Para subir tráfego, curva na esquerda, na proa 170, gol no 645. Tráfego, posição de 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, vai seguir a mesma rota, subindo para o nível 340, passando 175. É um Embraer 190, aeronave mais lenta que a do senhor. Docente, com o Lumia 45. Controle de Salvador, TAM 3629. Para o Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 3. Guiense, ponto de espera, torre 118, decimal 95, altimetro na 093, mão voo 6259. Direita, ponto de espera, 1895, 10, 132, ajuste, passagem 62, 59. Ok, 360, Dayon, 3629. Azul 9232, controle. Prossiga. Azul 9232, chame o centro Recife. Frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Recife 125, 1283, uma boa. Voo no 645, se falhar as comunicações, mantenha esta proa até 100 milhas, afastado de Salvador. Após, voa direto por seguro. Positivo. Se falhar as comunicações, vamos lá nessa proa 6 milhas. E aí a proa Porto Seguro, voo no 645, caso de falha. 100 milhas, 100 milhas. 100 milhas, 100, entendido, voo no 645. Correto. Agora chame o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35, voo no 645. Para Recife 125, 1, alterne 12835, voo no 645. Dá-lhe já, Romeu, prossiga. Dois, um, no 8, 4, decolada 35, time controle, frequência 120, décima 8. 08, obrigado, bom trabalho. Esquerda para evitar formações. Autorizado desvio, 3629. Aposta 7. Gente, aguardando o mote. Gol 2184, decolou, boa tarde. Gol 2184, Subol 370, saída Momo, transição pro ti, contato radar na decolagem. 370, Momo pro ti, quem é que meia, até o ponto de espera do hotel, ajuste no 013. Limpos meia dúzia, no ponto de espera do hotel, chamei torre 118, decimal 95, bom voo. GLM6259, decolado ao 38, chame controle, que agora são 2098. 308, boa. Controle Salvador, boa tarde, GLM6259, saída da EL 1700, se autorizado, vou direto Mótiva. GLM6259, suba para o 360, saída da EL, posição Mótiva, voe direto à posição Leda. Direto Leda, subindo 360-6259. Centro 3629, chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251-283, 3629 da Sambor. Tara 128, decimal 35. 28, decimal 35, boa. O 21184, chame o centro Recife, 126, decimal 85, alterne, 125, decimal 45. 125, 245, obrigado, ótimo trabalho. Charlie Serra Romeu, chame torre 118, decimal 95. 18, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, prossiga. Charlie Serra Romeu de Vera Cruz para Salvador, senhor. Inicialmente um sobrevoo na região do lado de frente, ele encontra as águas, depois segue para Salvador. Ok, Tinha, chame na 24 lá. Sete Carlos, Charlie Serra Romeu. Dois cinco nove, do Chané, chame o centro, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. Confirme no 251, alternando 128, decimal 2. 128, decimal 35, a secundária primária está correta. Decimal 35, a secundária, ciente, obrigado. Filhote de papá, está pronto para efetuar o lançamento. Não há tráfego conhecido a informar Juliette Uniforme Papá, lançamento a critério. Ciente, chamada paralisada, Juliette Uniforme Papá.